consegui foi dizer oi. Mal sabia eu que isso era tudo que você precisava ouvir. Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633 e nós estamos falando diretamente de Vila Velha para toda a internet. Para toda a internet. Hoje é dia 15 de maio, uma sexta-feira do ano de 2020. E nós estaremos meditando na palavra do Senhor na carta aos Coríntios, segundo Coríntios, no capítulo 11, do versículo 7 ao versículo de número 15. Versículo 7 ao versículo de número 15. Os falsos apóstolos. Os falsos apóstolos. É muito importante a gente observar que há pessoas que comercializam a palavra do Senhor. Há pessoas que não têm medo de Deus. Não acredita em Deus. Há pessoas que, ao se aproximar de Deus e aprender que Deus nos trata como filho, que Jesus nos quer bem, a pessoa, ela cria tanta intimidade que ela perde o respeito. Ela cria tanta intimidade que ela perde o temor. Ela perde o temor. Ela cria tanta intimidade que ela perde o medo. O medo de Deus. Medo, sabe, é um negócio estranho. Há pessoas que não acreditam, há pessoas que brincam com a palavra do Senhor, há pessoas que acrescentam doutrinas na palavra que não existe, que é coisa de homens, que é coisa de homens. É estranho, sabia? É muito estranho isso. É muito estranho. Cria uma proximidade tão grande com Deus que já começa a pôr a mão no ombro de Jesus Cristo, já começa, sabe? Perde o respeito, o temor, a saber. Maluco isso. Porque é claro que a Bíblia fala que Deus, ele não exige rituais, ele quer que nós tenhamos ele como um pai. Mas o mínimo de respeito, né? O mínimo de respeito. Então nós vamos ver aqui dos falsos apóstolos. Essa carta ela foi escrita no começo da igreja. A igreja de Corinto dava muito trabalho para Paulo. Dava muito trabalho. Porque Corinto era uma cidade portuária. E quem conhece porto, rodoviária, né? Aeroporto não, que já é mais elitizado, mas quem conhece porto, né? A não ser os arredores do porto, né? Mas ali na. Mas quem conhece rodoviária pode ter uma ideia do que era o porto naquela época. Pode ter. Era um local onde se reunia ladrões, salteadores, prostitutas, bêbados, foragidos, estrangeiros. Era isso. Porto era isso. Lá se reunia tudo isso. E Corinto era uma cidade portuária. Portuária. E então a igreja de Corinto, ela sofria muito com isso, né? As pessoas iam se convertendo, então trazia, né, muito para dentro da igreja costumes mundanos, né? Tinha uns que se convertia de fato, de verdade, tinha outros que se convertia por conveniência. Ah, tinha lá o café, tinha lá o almoço, às vezes até um lugar para poder descansar o corpo, né? Tinha outros que ia lá para tirar algum proveito. Tinha tudo. É igualzinho a igreja de hoje. Não muda nada. Não muda nada. O ser humano é o mesmo ainda, né? Em Corinto tem até um fato interessante na igreja de Corinto, que é muito mal interpretado. Quando Paulo sugere para que as mulheres usassem véu, né? Usassem véu. E é respeitando um costume, levando em conta um costume de Corinto. Porque as prostitutas de Corinto, elas raspavam a cabeça, né? Então elas eram carecas. E aí quando elas, uma outra lá que se convertia, que vinha para a igreja, é claro que ia sofrer bullying. É lógico que ia sofrer bullying. Estamos falando de aglomeração de pessoas, reunião de seres humanos, falhos, fracos e pecadores. Então, Paulo estrategicamente, né, para que essas mulheres não sofressem bullying, ele orientou a que todas as mulheres, cobrissem a cabeça com um véu, né? E aí até hoje tem igreja que acha que tem que usar véu. Até hoje. É, talvez tenha necessidade, né? Mas aqui Paulo faz um alerta muito, muito claro, definitiva, incisiva com relação aos falsos apóstolos. Tem dois. Para que a gente possa entender com clareza, tem duas definições básicas do que são apóstolos. Primeiro, os apóstolos de Cristo são aqueles 12 e depois o 13º e depois o 14º, que foi Paulo, que começaram o ministério com Cristo. São apóstolos de Cristo. Os 12 que depois... que Judas deu aquela vacilada, entrou Matias, e depois de Matias, quando o nosso irmão Saulo se converte, entrou Saulo. Saulo também, ele se esforçou, teve muito trabalho Saulo, viu, para poder convencer o povo que ele era apóstolo. Teve muito trabalho. Mas é aceito como apóstolo. E Paulo é aceito, foi aceito como apóstolo. né, juntamente com Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Tomé, Bartolomeu ou Natanael, Mateus, o outro Tiago, Judas Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, que depois foi substituído por Matias. 12. E com Saulo, 13. Então tem aqueles apóstolos, os primeiros apóstolos, que foram escolhidos por Cristo. 12 mais 1. Mas aqui, esses apóstolos que Paulo está falando, é outro tipo de apóstolo. É outro tipo de apóstolo. Que na Bíblia, no grego antigo, fala que é um delegado. O que é delegado? Aquele que recebe uma delegação. É um missionário. O apóstolo hoje, o apóstolo contemporâneo, o apóstolo, não sei lá, apóstolo Pedro, apóstolo João e tal. Então, não está errado chamar de apóstolo. Não é o apóstolo lá de Cristo. Não, é o apóstolo da igreja. É o apóstolo da igreja. Pastor, mas o apóstolo está acima do bispo, está acima do pastor? Depende da denominação, da hierarquia da denominação. Depende. Se lá no estatuto eles estabeleceram que... Então, biblicamente não está acima. Biblicamente não está acima, não. Mas então, o apóstolo moderno, o apóstolo de hoje, é um evangelista, um mensageiro, um delegado, né? Não são aqueles 12 primeiro e depois Saulo. Então esse texto aqui está falando para esses apóstolos contemporâneos. Embora seja no começo da igreja, né? Mas é para esses apóstolos que a gente ouve falar na televisão aí e tal. Então, se alguém falar, mas hoje não tem apóstolo. Não, tem sim, pessoal. Não adianta brigar, discutir, isso é besteira. Tem apóstolo sim, só que não são aqueles com a mesma, com o mesmo ministério dos 12 primeiro. Aquele lá foi um ministério específico, tá? Dos 12 primeiro e depois o 13º, que foi o nosso irmão Paulo. Aqueles apóstolos, eles tinham um ministério específico. Os apóstolos contemporâneos, os apóstolos desse texto de Coríntios, já é o apóstolo que leva o texto, que leva a mensagem, que leva a pregação. Que leva a pregação. Então vamos lá, nós vamos usar a Bíblia Viva, porque é mais fácil, né? Uma compreensão mais fácil. E também vamos nos socorrer da NVI, da João Ferreira de Almeida, e também nós vamos nos socorrer do dicionário Strong, se caso for preciso. Ó, na Viva, é versículo 7, versículo 7 de 2 Coríntios. Paulo falando, né? Será que fiz mal, que me rebaixei e fiz com que vocês me menosprezassem só porque lhes preguei a boa nova de Deus sem cobrar-lhes coisa alguma? Brincadeira mesmo. Brincadeira. Paulo, ele estava sendo questionado por essa fala dele, porque ele estava pregando sem cobrar. Sem cobrar. Sabe? De grátis. De graça. E o pessoal parece que não estava entendendo. Não está, não. Se é de graça é porque não é bom. Se é de graça é porque é mentira. Quer dizer, se Paulo cobrasse muito em ouro, talvez o pessoal aceitasse. É diferente de hoje? É diferente de hoje? Fala a verdade. É diferente? Quando você encontra um pregador de rua, ele está ali lendo o texto do jeito dele, falando e tal, não pedindo oferta, não pedindo dízimo. As pessoas não dão atenção, não param. Mas está vindo aí um cantor gospel e tal, que vai dar uma mensagem e tal. O cara grita, esperneia, Ó, as músicas lá que de Deus tem pouco, tem mais dele, egocêntrico e tal, cobra um cachê absurdo. Ó, isso é bênção. Que cobrou caro. Então, Paulo estava aqui sendo questionado porque ele estava pregando a boa nova sem cobrar. Olha no 8. Em vez disso, eu roubei outras igrejas, recebendo aquilo que me enviaram, e eu gastei enquanto estava com vocês. Ele estava querendo dizer o seguinte, olha pessoal, eu roubei aqui, entenda, hein? Eu aceitei a oferta de outras igrejas que estavam numa condição melhor. Ele está se explicando. Estava numa condição melhor. Então eu aceitei a oferta de outra para não pesar vocês. Para não ser peso. Vocês estavam começando agora, eu não precisava. Na verdade, Paulo ele não precisava, porque pregar era para Paulo um privilégio, uma satisfação. Paulo, ele tinha uma atividade profissional. Paulo, ele era um construtor de tendas, um fabricador de tendas. Imagina, irmão, naquela época, que a vida era nômade, as pessoas se locomoviam, um cara que fabricava tenda. Nossa, ele é uma profissão, um engenheiro hoje, ou algo parecido. Então, Paulo, ele não tinha preocupação de cobrar, de receber para ele. Ele conhecia, claro que ele conhecia Mateus 10:10. É lógico. O que fala Mateus 10:10, pastor? Mateus 10:10 fala: não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão. É Jesus quando estava enviando os missionários, né? Pois o trabalhador é digno do seu sustento. Jesus está dizendo o seguinte: olha, onde você for, você vai receber uma paga pelo que você está fazendo, ou em forma de pouso, comida, uma oferta, porque você é digno, é um trabalho. Ministério quer dizer trabalho, viu, irmão? Ministério quer dizer trabalho. Então, o pastor receber pelo que faz não está errado. Não está errado. Lógico que não. Não pode receber absurdo, penso eu, porque, né? Ele tem que ter um mínimo de bom senso. Mas também, se ele não quiser receber, não há mal nenhum. Ninguém pode criticá-lo porque não quer receber, né? Ninguém pode criticá-lo. Eu sei que ele vai sofrer um pouquinho no meio, porque alguém vai falar assim: puxa, mas você, se você não recebe, o pessoal pode também não querer pagar para mim, né? Tem pessoas que vivem só do ministério, o que nunca para mim foi preocupação, porque Deus me abençoou que eu vim para o ministério e eu já estava aposentado. Então, eu nunca, o meu desejo era pregar. Meu desejo era anunciar a palavra do Senhor. Me sinto bem Paulo aqui. Entendeu? Porque, por isso que eu estou feliz com a rádio. Porque aqui na rádio eu falo o que eu sinto no coração. Eu prego a palavra. Eu não preciso ficar, sabe, pensando se o irmão lá vai ficar bravo. Não, aqui ouve quem quer. Quem não quer pode trocar de rádio. Isso não tem problema nenhum. Mas eu procuro pregar o texto bíblico, né? Nunca pedi oferta, não peço oferta para a rádio, não peço paga. Pago com meu salário, eu sou aposentado, graças a Deus, né? Então, esperei aposentar primeiro para depois entrar no ministério. Então, pregar a palavra é o que me alegra o coração. Já abri mão de salário, entendeu? Alguém achou que ia pôr um cabresto em mim porque me pagava alguma coisa. Entendeu? Não põe cabresto. Não põe. Sofri para chegar aqui, para pregar a palavra com desprendimento. Não falo mal de ninguém, não critico ninguém, porque eu acho que as pessoas fazem o que aprenderam a fazer. As pessoas praticam aquilo que sabem praticar. Mas não me põe cabresto por causa de oferta, por causa de salário, não. Não, não, graças a Deus, graças a Deus. Sou como Paulo aqui, ó, isso não me prende, isso não me prende, né? Aí ele vai no 9, olha, eu roubei, quer dizer, eu aceitei, eu peguei, eu despojei ofertas de outras igrejas, recebendo aquilo que me enviaram. Ele recebeu, ele se sentia mal em receber, Paulo. A verdade é essa, ele se sentia mal. Né? Ele fala que ele roubou quando ele recebeu aquilo que enviaram, ele não forçou. Enviaram, ele recebeu. Eu sinto que ele desejava não receber. Mas ele fala, olha, eu recebi aquilo que me enviaram e eu gastei enquanto estava com vocês. O que eu gastei com vocês, eu recebi de outros. Tá? A fim de que pudesse servi-los sem custar-lhes nada. Então, eu vim aqui para Corinto só para servir. Eu recebi, eu roubei, eu despojei. Paulo falando, e me penalizo por isso, de outras igrejas, para servir vocês, porque vocês, eu sabia que vocês não poderiam me sustentar e eu não queria ser peso. Eu vim só para servir. Só para servir. No 9 ainda. E quando aquilo acabou e comecei a passar necessidade, mesmo assim, não lhes pedi coisa alguma. Pois os cristãos da Macedônia, que era uma igreja mais estabilizada e tal, levaram-me outra oferta. Outra oferta. Ainda não lhes pedi um único centavo. E nunca pedirei. E nunca pedirei. Nossa, Paulo, ele gosta dessa postura. Gosta mesmo. Paulo não estava ali pelo dinheiro. Né? Paulo não estava ali pelo dinheiro. É claro, ele tinha direito de receber. Mateus 10 e 10. Mas ele sabia que a igreja era fraca, que a igreja não tinha arrecadação, e ele queria só pregar o evangelho. Ele só queria pregar o evangelho. Eu conheço vários pastores, vários ministros, vários evangelistas, que pega tudo o que a denominação lhe passa e devolve para a igreja. Devolve, sabe, em atividades, investindo, devolve, porque a alegria, ele se sente feliz em retribuir aquilo que Deus lhe deu. E Paulo está dizendo aqui, no 10, lhes prometo com cada gota de verdade que tenho, eu contarei isto a todo mundo lá na Grécia. Ele falou que eu vou dar esse testemunho, que eu vim aqui para poder falar do Senhor, e vocês estão rejeitando. Vocês não querem ouvir, vocês querem um que paga bastante, que cobra bastante, vocês querem um que... Entendeu? Então é preciso tomar cuidado. Agora, 11, por que que eu farei isso? Porque não vos amo? Paulo está, né, questionando. Deus sabe que sim, Deus sabe que eu os amo. 12, mas eu farei isto a fim de tirar a oportunidade daqueles que se gabam de estarem fazendo a obra divina do mesmo modo que nós. Quer dizer, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer isso para poder quebrar a narrativa daqueles que estão aqui para poder tirar o dinheiro da igreja, estão aqui pregando o evangelho que não é verdadeiro, estão aqui criando doutrina de homens, para que eles parem de se vangloriar, para que eles parem de vangloriar. Eu vou dar esse testemunho que eu não peguei dinheiro aqui de Corinto para quebrar a narrativa daqueles. Quer dizer, então havia apóstolo naquela época, havia pregadores, missionários, evangelistas, pastores, o que você querer falar? Como você querer? Ensinador, entendeu? Que fazia pelo dinheiro, mas não pelo dinheiro que lhe era devido. Fazia querendo mais, querendo enriquecer com o evangelho. Querendo enriquecer com a comunidade. 13. Deus nunca, jamais enviou tais homens. Paulo está dizendo, esses não são de Deus, não são apóstolos. Apóstolo quer dizer, como eu falei antes, emissário, delegado, enviado. Então esses que querem tirar dinheiro, esses que visam lucro, esses que querem, esses não são enviados. Esses não são enviados, esses não são apóstolos. Jamais foram enviados por Deus. Eles são uns vigaristas que enganaram vocês. Que enganaram vocês, fazendo-os pensar que eles são apóstolos de Cristo. Né? Então enganaram, vieram tirar o dinheiro do povo de Corinto. Ainda assim, não estou surpreendido. Paulo está dizendo, eu conheço esse tipo de gente. Não estou surpreendido, porque eu sei que o próprio Satanás pode transformar-se em anjo de luz. O próprio Satanás. As pessoas olham para o formador de opinião, que pode ser um apóstolo, pastor, padre, líder espiritualista. Eles olham para a aparência, pelo jeito de falar, falar manso, concorda com tudo. Está ali, sabe, sempre solícito, está representando, a verdade é essa. Está representando. Então as pessoas se deixam levar por isso. Anjos de luz, quando na verdade são Satanás. E olha que não é por falta de ensinamento, hein? Porque Jesus já ensinou por várias vezes como que se discerne. Entendeu? A árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá má fruto, dá mau fruto. Além de João, 1 João 2,4. 1 João 2,4 é esclarecedor com relação a quem anuncia a palavra do Senhor. Então, 14, ainda assim eu não estou surpreendido. Eu não, vocês podem estar, eu não. Porque eu sei que Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Satanás é um anjo das trevas, né? Ele é um anjo caído das trevas. Mas ele pode se transformar como um anjo de luz, né? Satanás é aquele bicho vermelho, chifrudo, com tridente que as pessoas imaginam. Que lá jamais é Satanás. Se aparecer um bicho daquele na sua frente, você fica? É lógico que não. É claro que não. Entendeu? Não, Satanás aparece é bonitinho, cheirosinho, palavrinha mansa, concordando com você. Entendeu? Tá sempre ali e tal. É esse que é o Satanás, pode ter certeza. Anjo de luz se passando. 15, portanto, não é de admirar que os seus servos possam fazer o mesmo. Ou seja, Satanás ele pode se transformar num anjo de luz. Satanás. E os servos dele, ou seja, aqueles que são escravos de Satanás, pode fazer o mesmo. Não, pastor, quem veio aqui não foi Satanás, foi o pastor Zezinho. Então, se ele servir a Cristo, ele vai fazer o que Cristo orienta. Se ele servir a Satanás, ele vai fazer o que Satanás orienta e vai se transformar, pode transformar num anjo de luz. Ah, mas está escrito pastor. Que está escrito pastor, padre? Isso não é isso, irmãos. Pelo amor de Deus. Não é isso. É o fruto. É o fruto. É abrir mão. Entendeu? É pensar no corpo. É pensar no corpo. Esse é um verdadeiro pastor que pensa na igreja como um todo, que pensa no corpo, que não tem privilegiados, que não tem, sabe, ovelha de estimação. Não, ele pensa no corpo, ele abre mão. Paulo, ele deixou de ir pregar na Macedônia porque um anjo apareceu para ele e falou assim, ah, Paulo, não vá. Tipo assim, ah, se é o melhor, eu não vou. Se é o melhor, eu não vou. Então ele abre mão. Ele não, o pastor, ele dá, ele não quer receber. Não é receber, ele dá. Entendeu? Ele, não, se a igreja vai sofrer, eu abro mão. Não é assim que eu penso. Não. Não há problema. O que não falta na terra é pastores. Se a igreja vai sofrer, eu abro mão. Eu abro mão, não estou aqui para levar ninguém à perdição, ao contrário, a amizade continua sendo a mesma, tá? Portanto, não é de admirar que aqueles que são seus servos, aqueles que são servos de Satanás, possam fazer o mesmo, parecendo ministros de Deus, parecendo ministros de Deus. Agora, no fim, eles receberão todinho o castigo que suas obras malignas merecem. Que suas obras malignas merecem. Irmão, não vai ficar sem paga, hein? Não vai ficar sem paga. Aquele que acha que pode enganar ao Senhor, entendeu? Aqueles que acham que pode pôr a mão nas costas de Cristo e achar que está tudo certo. Aqueles que, não é assim não. Não é senão, tem que pregar a palavra, tem que anunciar o evangelho, tem que pregar a palavra do Senhor. Se tem medo, não desce pro parquinho. Você entendeu? Se não sabe brincar, não desce pro parquinho. Não venha falar mentira. Por isso que nós temos que conhecer o evangelho, irmãos. Nós temos que conhecer a palavra. Por quê? Para que não sermos ludibriados por esses que se dizem mensageiros do Senhor e que na verdade não são. É preciso que nós tenhamos muito cuidado. Te via de longe e nem percebia o quão parecida sou com você. Ouvia seu nome e alguma coisa dentro de mim dizia que eu devia te conhecer. Então eu cheguei mais perto, mas quando você me olhou, as palavras fugiram e tudo que eu consegui foi dizer oi. Mal sabia eu que isso era tudo que você precisava ouvir. Igreja é lugar de seres humanos, né? Então a gente, lamentavelmente, tem essas experiências. João, o apóstolo João, ele nos fala que o mundo está no poder do maligno. 1 João 5,19. Sabemos que nós somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Tem pessoas que não entendem. Olha, Satanás já foi derrotado, mas ainda não começou a cumprir a pena. Satanás já foi julgado, já foi sentenciado. mas ainda não começou a cumprir a pena. Ele está solto. Como ele sabe que ele não conseguiu derrotar aquele que o condenaria, que era Jesus? Como ele sabe que a sentença é irrevogável? Para Satanás não tem perdão, irmão. Satanás e seus anjos, né, os diabos, não tem perdão. Como ele sabe que a sentença é irrevogável e ele é do mal, não é do bem, qual que é o maior desejo dele? Imagina. Levar o maior número possível de criaturas de Deus com ele para o inferno. Ele quer nos levar para o inferno. O maior número possível. Não que no inferno ele vai reinar, hein? Tem um conceito errado. Satanás reina no inferno. Ele reina nada. Ele vai para o inferno para sofrer. Ele vai para sofrer no inferno. Ele vai pagar no inferno. Então ele quer levar o maior número de pessoas possível para sofrer com ele. Não é que ele vai ser líder lá. Ele tem um pouco de poder e autoridade aqui na terra nesse tempo, entre a sentença e o cumprimento da sentença, porque Deus o está usando. A verdade é essa: Deus o está usando para provar, para testar, para tentar, para provar as pessoas, né? Porque as pessoas que o escolheram a Satanás lá no Jardim do Éden. E Satanás aqui, ainda nesse tempo, ele só faz o que Deus permite, ele não manda não. Satanás não tem autoridade. Ele trabalha com isso na cabeça das pessoas, né? Mas ele não tem autoridade, ele já está sentenciado, ele só vai até onde Deus permite, e ele sabe que vai para o inferno, e sabe que no inferno ele não vai liderar, ele vai sofrer no inferno, ele vai pagar no inferno, e ele quer levar o maior número possível de criaturas para sofrer com ele. Por esse motivo, irmãos, o discernimento espiritual é de extrema importância. O cristão tem que ter discernimento espiritual. Hebreus 5:11, ele nos lembra: olha, quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. Chamar de atenção, hein? Vocês estão lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devesse ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares, básicos da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. É aquela pessoa que viveu a vida inteira numa igreja, a vida inteira numa denominação, a vida inteira numa religião, mas nunca foi confrontado. Eu só tive pastor bonzinho, porque nunca me chamou atenção. Nunca foi confrontado. É possível alguém viver um ano sem cometer um erro? É possível. Um dia? Como que alguém passa 10 anos sem ser confrontado? Acertou todas? Nunca pecou, nunca errou, nunca precisou ser orientado? Ah, que isso. Então tá falando para essas pessoas: vocês estão há muito tempo aqui, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, que vocês eram para ser mestre, e no entanto vocês não aprenderam o básico. Não aprenderam o básico. 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando. Os quais, pelo exercício constante, pela prática, não tem como você ser verdadeiro cristão se você fica só na teoria. Satanás conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas não pratica. Não adianta nós conhecermos a Bíblia se não praticarmos. Não adianta. Olha o 14, ó. O alimento sólido é para adultos espirituais, os quais, pelo exercício constante, pela prática do cristianismo constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Tanto o bem quanto o mal. E pessoas que acham que se converteu, ah, agora eu sou crente, ele sabe tudo. Puxa, né? Então em Hebreus está lembrando aos crentes que se nós praticarmos, se nós exercitarmos, nós vamos adquirir a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Nós vamos adquirir esse dom espiritual. Pastor, mas dom não é? Não, não é. Não, não é. Dom tem os dons também que você adquire com a prática. Em outras palavras, podemos melhorar a distinção entre verdade e erro através da prática. Sujeito vem pregar na tua igreja lá, você fica olhando, ah, tá. Não falou isso, não falou aquilo, falou isso que não está na Bíblia. Lá fora praticou isso, passou pela porta, não cumprimentou ninguém. Ah, tô bom. É, você entendeu, irmão? Nesse texto nós aprendemos com Paulo que existem falsos apóstolos disfarçados de ministro. Paulo está afirmando isso, não é elucubração nossa. E se naquela época já tinha isso, imagine hoje. Hoje também acontece o mesmo, irmãos. Acontece o mesmo. E esses falsos ministros estão por toda parte, vendendo seus produtos, vendendo o que ele acha, vendendo aquilo que vem do seu ego, não está vendendo, não está sendo diferente de um mercador aí fora, não está. Ele está vendendo o que ele acredita, ao passo que nós temos é que anunciar a palavra de Deus. Esses falsos ministros, eles na verdade, eles estão sendo usados por Satanás para tirar, desviar aqueles que estão aprendendo. Mas que, infelizmente, nunca entendem a verdade. São os religiosos, né? Então, Satanás, na verdade, ele vem para encobrir, sabe? Ele traz um ar de religiosidade para a coisa, assim. Então, a pessoa aprende. É como amassar barro, né? Fica no mesmo lugar, não sai daqui. Quando chega lá fora, não consegue praticar, né? Então, não. O Paulo está falando, não, isso tem que ser praticado, amado. Você tem que aprender e praticar para você começar a discernir, né, entre os falsos e os verdadeiros. Os verdadeiros é anunciadores da palavra. Pode parecer que difícil, né? A gente distinguir. Mas a Bíblia não nos deixaria sem ensinamento. Não. Existe na Bíblia o teste de obediência que nós encontramos em 1 João 2,4. É o teste da obediência daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Olha aqui que João fala. Aquele que diz, eu o conheço. Quer dizer, aquele que diz que conhece a Cristo, mas não obedece aos seus mandamentos, mas não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso. Nossa. Não bate na cara não, que é para não estragar o velório, Paulo. É, ele vai cirúrgico. Aquele que fala, eu conheço a Cristo, mas não obedece, não pratica os seus mandamentos, é um mentiroso. E eu lhe pergunto, irmãos, quem é o pai da mentira? Quem? É esse mesmo, Satanás. Satanás é o pai da mentira. E para fechar o versículo, João fala, e a verdade não está nele. A verdade não está naquele que fala, eu o conheço e não pratica. Agora ele pergunta, quem que a Bíblia fala que é a verdade? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É isso mesmo. E a verdade, e Jesus não está nele. Não está nele, então não é difícil. Olha o teste aqui. Olha o teste. Nós temos que observar isso, irmão, um checklist. Nós temos que nos perguntar os ensinamentos desses líderes, desses ensinadores, confirmam a palavra de Deus? Eles estão falando o que está no texto bíblico? Atos 17:11. Os bereanos, o povo de Bereia, Lucas falando, eram mais nobres do que os tessalonicenses. O povo de Bereia era mais nobre do que o povo de Tessalonicenses. Porque os bereanos receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, o pastor falou, onde está escrito isso aí, pastor? O pregador pregou, lá na frente pregou. Onde está escrito isso na Bíblia? Entendeu? Então é texto bíblico. Nós temos que pregar é texto bíblico. Não é o que acho, não é psicologia, não é filosofia. Não, é texto bíblico. É texto bíblico. Uma segunda pergunta. O ensinador afirma e proclama que Jesus Cristo é Deus? Que veio ao mundo como um homem em carne e sangue para salvar as pessoas de seu pecado? Sim ou não? Não, pastor, todas as igrejas evangélicas falam isso. Não. Não são todas igrejas evangélicas, não. Tem um povo aí que se diz evangélico que fala que Jesus não é o Messias, não é Deus encarnado. Tem um povo aí que se diz evangélico, usa até a Bíblia, criaram uma Bíblia nova, né? Mas eles falam que não, que Jesus é uma alma iluminada, sabe, já alcançou lá um certo grau lá. A outra fala que Jesus é mais um profeta, não fala que é Deus, não, irmão, não é todos os evangélicos que pensam assim, não. Olha o que João fala em 1 João 4:1-3. Olha o que João fala. Amados, quer dizer, está falando para a igreja, né? Não creiam, não acredite em qualquer espírito. Não acredite. Mas examine os espíritos. Examine. Aqui, quando fala espírito, está falando de pessoas, viu? Você pode usar no mundo espiritual, não há dúvida. Mas há um momento na Bíblia, quando fala de alma e espírito, nós podemos entender que está falando de pessoas, de homens. É claro que esse texto dá para usar também no aspecto espiritual. Mas ele está dizendo aqui, ó, vamos levar em conta que está falando de pessoas. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, agora com E maiúsculo, o Espírito Santo, deste modo. Desse jeito, aí ele dá a letra, dá a dica. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então, se falou que Jesus Cristo é Deus e veio em carne, procede de Deus. Segundo, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então, segundo o texto bíblico, segundo a Bíblia, se a denominação, se a religião não reconhece que Jesus é Deus, sai fora. Sai fora porque não é de Deus. Não é de Deus. Né? Terceiro, no versículo 3. Esse é o espírito do anticristo, o espírito da mentira, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O anticristo vai imitar Cristo, mas ele já está no mundo, né? Ele já está no mundo e está usando as pessoas. Então, se não falar que Jesus Cristo veio, é Deus e que veio como homem para salvar as pessoas do pecado, não é de Deus. Não é de Deus. E terceiro, né? O estilo de vida do pregador, do ensinador, quer dizer, a prática, quando chega aquele momento de decisão, ele escolhe Jesus Cristo. Quando chega o momento de decidir, ele escolhe o bem-estar dele ou o bem-estar de Jesus Cristo. É simples, é básico. Quando um pregador está numa encruzilhada, ele tem que escolher entre ele, entre o bem-estar dele e entre Jesus Cristo. Se ele escolher entre para o bem-estar dele, ele não é de Cristo. A nossa opção como anunciador é sempre Jesus Cristo. É sempre Jesus Cristo. Então o estilo de vida do pregador tem que ser consistente com a moralidade bíblica. Ele tem que viver como a Bíblia orienta. Como a Bíblia orienta. Ó, Mateus 12, 33. Considere uma árvore boa, dá bom fruto. Uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Jesus falando, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. É, pregador. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. É, irmão, Jesus falando. Claro, não busque perfeição, não vai achar. Mas busque dedicação, busque compromisso com o acerto, busque compromisso com a justiça, busque compromisso em fazer o melhor. Todo ser humano peca, todo ser humano erra, não há dúvida. Não há dúvida. Mas de uma árvore, às vezes nasce um fruto mirrento, né? Às vezes, mas não é porque a árvore quis, entendeu? Não houve dolo, né? Então procure verificar os bons frutos. Procure verificar se a pessoa tem compromisso. Procure verificar se entre o bem-estar pessoal e a palavra do Senhor, o que ela escolhe. Principalmente o pregador. Principalmente. Agora, esse teste, amado, só funciona se nós conhecermos a verdade, conhecer Jesus. Como é que se conhece Jesus? Oração, leitura bíblica. Quanto mais oração, quanto mais leitura bíblica, quanto mais se aproximar de Cristo, você vai conhecê-lo. É um amigo, você tem que conviver com ele para conhecê-lo. Não fica esperando visão. Ah, vou esperar Jesus aparecer. Não, ele já apareceu. Tem uma Bíblia na sua frente aí, é Jesus. Ele falou que ele é o Verbo. Não fica esperando arrepiar. Não fica esperando essas coisas, não. Às vezes eu penso que isso é de Satanás para impedir a gente de conhecer verdadeiramente a Jesus. Pode acontecer, pastor? Pode, é óbvio que pode. É óbvio, mas é milagre. Milagre é exceção, irmãos. A regra é você conhecer o texto bíblico, conhecer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor só fala de uma pessoa, de Jesus Cristo, Lucas 24, 44, 45. Então você tem que conhecer a Bíblia, você tem que examinar a Bíblia, você tem que ser um bereano para não ser enganado por falsos pastores que quer tirar o seu couro, quer tirar o que você tem, o que você amealhou, o que Deus lhe proporcionou. Entendeu? Então, se você não conhece, você está indo como um cordeirinho. Se você não conhece a palavra bíblica, se você não, mas também não vai pelo que os outros falam, hein? Não vai pelo que os outros falam, porque o inimigo também pode usar os outros para poder denegrir imagem. Você, a Bíblia fala que você já é capaz quando você conhece o texto. Você já é capaz. A hora que você se prepara espiritualmente, você é capaz de verificar o certo do errado. Hebreus 5. Hebreus 5. Então, irmãos, nós temos que mergulhar nas Escrituras Sagradas. 1 Tessalonicenses 5:21 fala: ponham à prova todas as coisas. Põem a prova de Deus, teste perante os ensinamentos bíblicos, tudo. E fiquem com o que é bom. E fique o que é bom. Deus nos deu dois ouvidos para isso, né? Ouça, avalie conforme o texto bíblico e retenha e fique com o que é bom. Você tem todas as ferramentas para adquirir esse discernimento espiritual, esse dom espiritual. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, porque você já é cristão, né? Você tem o Espírito Santo que é o ensinador, consolador, conforme falamos ontem. Você tem o texto bíblico. Você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia. Então, você não está largado. Se vai como cordeirinho, é porque quer, né? É porque é vacilante. É porque, às vezes, é preguiçoso em buscar na palavra do Senhor. Então, conhecer a palavra de Deus é o que nos ajudará em nossa busca pela sabedoria divina. Tem pastores, eu acho que é um fantástico. Ele pega um versículo, metade de um versículo. Metade de um versículo e faz uma pregação de uma hora. Ah, falou 0,5% de Deus e 90% dele. Não, irmãos, desculpa. Para mim é Bíblia. Texto bíblico. Ah, pastor, então o senhor é fundamentalista. Bem, se ser fundamentalista é crer na palavra do Senhor, crer que a palavra do Senhor é Jesus Cristo, crer que eu tenho que obedecer a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo obedeceu o Antigo Testamento, né? Hoje já nós não obedecemos o Antigo Testamento, já foi explicado, né? Do Antigo Testamento hoje nós usamos só as leis morais, mas Jesus Cristo tinha discernimento. Ah, então eu sou fundamentalista. Com paz, com tranquilidade, eu creio na palavra do Senhor, não de maneira mística, mas de maneira de conhecimento, que eu sei que o Senhor, ele se manifesta na sua palavra. O poder está na palavra de Deus. Deus se revelou ao ser. Do jeito Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, pra confiar e em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus. Nós temos que ficar atento porque há muitos que deturpam a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que eu sou um pregador mais fiel da palavra. Eu estou dizendo que eu me esforço para pregar somente a Bíblia. Somente a Bíblia. Somente a Bíblia. Por isso que eu uso o texto bíblico mesmo. Eu uso o texto bíblico. E não procuro pegar jamais um versículo isolado. É uma perícope. É uma ideia completa. Né? É uma ideia completa. Aí, depois, dentro daquela ideia completa, você pode buscar outros exemplos, né? Outras afirmações que foram enunciadas por Deus em outros momentos. Mas a pregação é uma perícope. É um texto que transmite uma ideia. Um texto completo. Eu não sei se você pensa assim, se você pensa diferente. Mas se houver alguma dúvida, algum questionamento, tem aí o WhatsApp da rádio, tem o site da rádio, né? A gente pode conversar, não há problema nenhum. Desde que a base do nosso diálogo seja a Bíblia, não construção humanas. Não teologias humanas, né? Porque o teólogo tal fala isso, o teólogo tal fala aquilo, isso aí é. Tem muito livro, né? Existe muito livro. Então, se querer, dentro da Bíblia, eu estou pronto para aprender. Eu não sei se você sofre no corpo, se sofre na alma ou nos relacionamentos, mas eu tenho certeza, confiança, que nós chamamos de fé. Que Deus quer o melhor para a nossa vida. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse teu alimento, essa tua palavra, que nós possamos de fato, Senhor, compreender que a tua verdade está registrada na Bíblia, Pai. Nada mais, nada menos. Nós temos que compreender o caráter do Senhor e entender, através do teu caráter, o texto bíblico. Pai, através do Santo Espírito, nos capacite, Senhor, a cada dia a praticar, a exercitar mais a Tua Palavra. Pai, peço também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde física, órgãos, membros. Pai, dê mais um tempo de vida para que essa pessoa tenha um relacionamento pessoal com o Senhor, que ela venha compreender, ela venha a se aproximar mais do Senhor. Mas que não seja conforme nós oramos, nós pedimos, mas que seja conforme o desejo do coração do Senhor. Peço também por aqueles que sofrem na alma, Pai, para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, coloque situações, pessoas, para trazer para essa pessoa, Senhor Jesus, a esperança, confiança, fé. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cria, que o Senhor pode recriar. Traga esperança, fé, restabeleça, fortaleça a alma daqueles, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe também os relacionamentos na família, papai, mamãe e filhos, que o lar seja um local de aprendizado, de harmonia, que a presença do Senhor se faça presente, manifesta, em nome de Jesus. Também nas relações, autoridades e cidadãos, Pai, abençoe, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe a sociedade como um todo, no banco, nas farmácias, no comércio, no trânsito, Pai, se com todos, mas principalmente com os de casa, conforme o Senhor fala na Tua Palavra. Nós sabemos que o Senhor tem o controle sobre tudo e nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.